venho homenagear aqui em nome do Senhor uma equipe que trabalha com coragem e amor pelos campos e valados. Todo dia eles vão anunciando Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Siga em frente, Gideões, pregando a palavra de Deus para tribos, línguas e nações, pobres, ricos e ateus. Em frente, Gideões, pregando a paz.